Panorama Agrícola para 18 de junho de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, esse é o Panorama Agrícola de 18 de junho de 2013, terça-feira de lua crescente. Um abraço para você da equipe que faz o Panorama Agrícola, o Eduardo Maier, o Márcio Peixe, o Mauro Moirer, também o pessoal da fotografia aqui da Ipagre, Aires Maringa e o Nilson Otávio Teixeira. No ditado de hoje, água e vento são meio de sustento. Uma dica para você usar menos sal nas refeições, ouça no Panorama Agrícola. Na entrevista entre Poço de Mel de São Bento do Sul, um investimento que começa a dar certo. E no Professor da Terra, Evaldo Roberto de Bom Retiro, fala sobre os benefícios dos animais para a propriedade rural. Uma dica que pode mudar o seu dia. Use no seu prato plantas aromáticas e diminua o consumo de sal. Por exemplo, pimenta vermelha ajuda a emagrecer e reduz o colesterol. Salsa é diurética e rica em ferro e cálcio. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Construído com recursos do MDA e da Prefeitura de São Bento do Sul, o entreposto de mel Horti Bento, em São Bento do Sul, está funcionando desde o ano passado e recentemente participou aqui em Florianópolis da Feira do Mel, a primeira experiência desse entreposto que beneficia municípios do Planalto Norte catarinense. Nós conversamos na Feira do Mel com o gestor desse entreposto de mel, Ted Miranda. Ele serve para os 14 municípios do Planalto Norte. Ele veio pelo aquele mecanismo de território da cidadania do governo federal, né? E os municípios escolheram uma sede que deu a contrapartida com o terreno, mais de 200 mil reais a prefeitura deu. E tem o objetivo de não só os 14 municípios, mas a região, né? Atender a região. Quantos apicultores estão sendo beneficiados? Olha, nos 14 municípios deve ter algo acima de uns 800 apicultores. Nós estamos ainda na fase de cadastro, né? Mas, qual é a produção? A produção da região é acima de 200 toneladas. Por ano ou por safra? É por ano, basicamente. Quantas safras, né? São por ano? Ali depende da região, às vezes tem uma, tem duas, né? Depende. 200 toneladas por ano? É isso. E o entreposto processa o quê? Pode processar 200 ou até mais. Mas atualmente o senhor falou 40? Não, começou com 40. É, não, é a meta contratual. 40 por ano? 40 toneladas. Mas na verdade tem uma possibilidade de produção de 200 por ano, é isso? Sim, sim, com certeza. Capacidade produtiva, que capacidade chama, produtiva. Né? O nosso maquinário dá suporte para isso. Homogenizador, decantador, são de grande porte, né? Conta para nós como é que funciona o entreposto, como é que é a rotina? Nós temos ali três possibilidades de atender o apicultor, né? Nós podemos comprar o mel deles. Na licitação já estabelecemos um preço básico, R$5. Quando compramos a primeira compra nossa, o mel estava em volta de R$4,20, mel de preço de mercado. Nós pagamos R$5. Uma parceria com uma outra cooperativa, a Cooperdote, pagou R$5 pelo quilo, um preço superior ao mercado, né? Então nós podemos comprar o mel dele e a gente comercializa, ou um terceiro comercializa. Nós podemos processar, para aquele que já tem marca própria, a gente processa, cobra pelo processamento e devolve o mel para ele comercializar. E o terceiro, que na prática nós vamos aplicar daqui para frente, é o pequeno apicultor que não tem marca, não tem estrutura para mover sozinho, a gente processa, fraciona o mel, né? Devolve o mel com a nossa marca, com o nosso rótulo, e ele comercializa, para a gente não tirar o mercado dele. Então ele vai lá, volta na região dele, nos clientes dele, ele mesmo comercializa. Isso começa a funcionar quando, Ted? Não, isso começa desde já. A nossa marca agora que foi aprovada, qual né? É a marca? É Horti Bento. É uma marca que está servindo para a região, nada impede que hajam outras marcas, né? Pessoa bem é com sua marca. Horti Bento é ligado à agricultura familiar e ao apicultor? Sim, sim. Nós temos uma associação de agricultores orgânicos. Tá? Ah, estamos numa fase agora também, tem uma parceria com o Sebrae, e estamos fazendo a certificação de alguns apicultores da região, via rede Ecovida, certificação participativa. Né? E da mesma forma nós vamos certificar o entreposto. Isso é um processo rápido, 5 meses está pronto todo o processo. Mas a ideia é que o entreposto só processe meio orgânico? Não, os dois. Porque na verdade é uma rotina diferenciada, né? Termina o convencional, faz uma limpeza com determinados produtos, aí processa só orgânico. E assim vai alternando, né? Se for necessário. Né? Então ele cabe para os dois. No caso desse pequeno apicultor, processa apenas o mel ou também algum outro subproduto do mel? Por enquanto, nós temos só o mel processando, né? Então, essa outra fase de meios compostos, também estamos na fase de registro. Nesse entreposto, a Epagre ajudou de alguma forma? Sim. No entreposto, você tem vários cursos que estão sendo feitos. A Epagre, por exemplo, essa semana tá no Planalto Norte, né? Está fazendo em cada cidade curso. Então, a gente até faz uma parceria de avisar, chamar nossos filiados. Participa, assim, de lá tem um técnico, o Enio, que ele faz parte da apicultura. Todas as cidades estão sendo visitadas. Um curso voltado para a gestão na apicultura? Cada cidade, sanidade, apícola? Cada cidade tem uma temática. A primeira grande feira que vocês participam? Sim. Sim. Essa é a primeira feira que nós estamos. E que avaliação faz? Para nós foi excelente, principalmente pelo aprendizado, né? Pelo aprendizado, mas para nós foi excelente. E volume de venda? Olha, não tem um levantamento, né? Também não tínhamos muita pretensão na primeira, né? Mas aqui já tem uma cultura de consumo de mel. Então isso ajuda bastante. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Ted Miranda, gestor do entreposto de mel de São Bento do Sul. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, os animais proporcionam muitos benefícios para a sua propriedade. Estes seres vivos executam funções vitais de reciclagem de nutrientes e de trabalho mecânico. Apesar de serem pobres conversores de energia, quando comparados às plantas, os animais são os elementos móveis de um sistema vivo e devem ser incluídos, seja para proverem parte da alimentação básica, seja unicamente como processadores de nutrientes. Vamos analisar a galinha, por exemplo. Ela é um animal de pequeno porte, com uma variedade enorme de produtos e comportamentos, com certas necessidades básicas que necessitam ser supridas dentro do sistema. Primeiro, criamos interações com outros elementos, de forma que as necessidades da galinha sejam supridas. Então, introduzimos elementos que utilizem seus produtos, até mesmo o trabalho de ciscar que a galinha executa e o seu esterco podem ser utilizados diretamente com um planejamento adequado. Isso é o que podemos chamar de tratores vivos. Estes tratores vivos são técnicas de utilização do comportamento natural dos animais para limpar, arar e fertilizar a terra. Galinhas, porcos, patos, gansos e outros animais poderão ser utilizados dessa forma, criando sistemas rotativos que economizam o trabalho das pessoas da sua família, amigo agricultor, e ao mesmo tempo beneficiam o animal e o ambiente. Amigo agricultor, faça uma reflexão com a sua família, pois a sustentabilidade da sua propriedade é uma decisão e, ao mesmo tempo, uma escolha sua. Evaldo Roberto, da Epagre de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Atmosfera, estudos e projetos da Epagre Ciran. A Epagre inaugurou a estação meteorológica no município de Luiz Alves, no Vale do Itajaí. Foi na Estrada Geral da Comunidade Rio Novo. A estação meteorológica de Luiz Alves mede temperatura, umidade relativa do ar, chuva, molhamento foliar, radiação solar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento. O equipamento coleta as variáveis a cada 15 minutos e as envia a cada hora para o banco de dados da Ipagre-Cirã em Florianópolis. Esses dados são usados para melhorar a previsão do tempo e as ações de manejo nas lavouras do município de Luiz Alves e também podem ser empregados em pesquisas feitas por pesquisadores da Ipagre e de outras instituições. A instalação dessa estação meteorológica em Luiz Alves foi executada pela Ipagre-Cirã com verba de um projeto de reconstrução de sistemas produtivos do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para a região abrangida pelas chuvas em Santa Catarina no ano de 2008. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.